aceite. Por favor, toca nessa gente. Com amor, visita os carentes. E na dor, derrama azeite. Deus operar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar. Irmão, o mundão tá frenético, não quer genérico, do evangélico. Se desarma, a palavra é nossa arma, a cura que não tem na outra farma. Receba, receba, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem não acreditou, quem desacreditou, quando vê a bênção vai aplaudir ao Senhor. Nunca vi o justo mendigar o pão. Joelho em oração, estende a mão, derrama unção. Nossa missão, salvação.